Grana pra comprar uma ilha. A cena do clipe é 15 carro gringo, ato cria. As mina de shortinho, sex, sex, sex, sex. Aquele feeling tipo tráfico, como cê faria? In your business life. Dom L no Allianz Park. Fumaça pelo teto solar. Por quantos dias mais? Vida cara, jeez. Quem pagaria mais? Sua bandida não faz o que minha bandida faz. Que cê queria, pai? Eu tive lá, entendo sua gana. Você é de dois. Todas as modelos no seu bolso e nenhuma na cama. Marca de elite, erva boa. Roupa de boutique. Todos os modelos no seu bolso e nenhuma grana. Notificação da sua coroa, tipo, o que cê vai fazer? Não é seu rapper favorito que vai te dizer. Eu tive lá e posso garantir, ninguém vai te guiar. Eu te ofereço um trago, vetinho, vou te adiantar. É caro. Pra comprar o que cê quer vender. Pra ter o que precisa ter. Pra ser o que talvez seja você. Que decide o que cê quer ser. Escolha suas armas pra tomar ou pra se defender. Que eles querem o que é ser. As notas foram extintas com seus animais. Salivando em bets virtuais. Extintos animais. Sacrifício humano, deuses capitais. Mosca e os tigres te devoram como canibais. Quase kamikazes, quando é o que vai te deter. Quem é o próximo? L7 tá de Porsche, Orochi de Mercedes. Eu jogo tipo bruxo, viciei vocês no replay. Veio perder esses prêmios, sempre fui o que mais mereceu. Fama tipo Oruan, mas eu era fã de outro VP. Rap nem dava grana, em uma grana eu tinha que fazer três. Ninguém de onde eu vim tinha feito, eu tinha que ser o primeiro, claro. Novo cangaço contra Carlitos Way, caro. E vai dar bom, vai passar. O bonde do Dom e os da Zara, fumando da Bra, Bra. Tu não sabe. E vai dar bom, vai passar. As bandidas rebolando a raba. Ela sabe que hoje vai gozar. E vai dar bom, vai passar. O bonde do Dom, Dom, Dom. O bonde do Dom, Dom, Dom, Dom. E vai dar bom, vai passar. O bonde do Dom, Dom. O bonde do Dom, Dom. E vai dar. Champanhe marrom, quanto vale? A mancha de batom, quanto vale? A sugestão do garçom, os fios do algodão do Vietnã, quanto vale? O furo Ilang Lang, quanto vale? O hotel em Abidjan, quanto vale? O apê no Leblon, terceiro milhão, uma casa em Capuã, quanto vale? O tarde no vapor, quanto paga? A entrega do entregador, qual o custo? Quanto paga? O artista modelo e o robô compositor, quanto paga? A mal do CEO, quanto paga? Versace Network, qual o custo? Quanto paga? O Cloud Gun sou o atravessador. O bonde do Dom e os da Zara, comando da Bra, Bra. Tu não sabe. E vai dar bom, vai passar. As bandidas rebolando a raba. Ela sabe que hoje vai gozar. E vai dar bom, vai passar.